Namastê, queridos e queridas ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. Nosso programa de número 299. Estamos nas imediações do programa número 300, ouvintes, sempre aqui de segunda a sexta-feira e nesta fase do nosso programa, trazendo para vocês os temas do livro O Sistema Solar, que nós estamos estudando com vocês, paulatinamente revelando os aspectos ocultos do nosso sistema solar, trazendo realmente informações que nem sempre estão aí disponíveis, ouvintes, por outras mídias e por outros canais, muito menos nas religiões, muito menos aí no mundo secular, que está preocupado realmente com a sobrevivência, com os desenvolvimentos da vida no plano físico. E o nosso programa está aqui, ouvintes, para cultuar esta luz oculta que nós conclamamos, que nós evocamos aqui na meditação da unidade da vida. E o programa de hoje é também especial, pois nós estamos aqui chegando no 34º capítulo do livro O Sistema Solar, que vai nos falar sobre a chegada no planeta Terra dos senhores de Vênus. Nós temos estudado nos últimos dias os temas relativos às sub-raças da Lemúria, e foi exatamente na metade da terceira grande raça que aconteceu no planeta. Nós vamos ver aí pelo texto do livro O Sistema Solar, o evento espiritual mais importante da história do nosso planeta até aquele momento, que foi exatamente a aportagem no nosso planeta de grandes iniciados, grandes mestres que vieram da nossa cadeia de mundos irmã, que é a cadeia planetária do planeta Vênus. E assim, queridos e queridas ouvintes, nós estamos falando de um tema que é realmente muito bonito, um tema que fala exatamente dessa vida magnífica que o nosso planeta tem, não só no plano material, que nos encanta ao observarmos o nosso planeta do alto, como tiveram em persona própria a oportunidade de fazê-lo os astronautas, como o fez Yuri Gagarin quando viu pela primeira vez o nosso planeta do espaço. Ele declarou: "O nosso planeta é azul." E lá de cima, o planeta Terra não demonstra nenhuma divisão geográfica que seja compatível com a nossa geografia sociopolítica e econômica. Lá de cima, o nosso planeta é um só. E com certeza, toda a vida que não se enxerga lá de cima, só quando nós descemos ao detalhe do nosso planeta é que nós percebemos a vida que sempre está aqui pulsando aqui embaixo. E do ponto de vista espiritual, ainda mais, ouvintes, o nosso planeta ainda é muito mais belo espiritualmente, com a sua fulgurante aura, do que ele é observado apenas do plano físico. E o nosso livro de estudo, O Sistema Solar, nos diz: descreveremos agora o momento mais dramático de toda a história da Terra, a chegada dos Senhores da Chama, os Mestres de Vênus, acontecimento para o qual se tinham realizados longos preparativos durante as raças e sub-raças que precederam exatamente a vida da Terra até aquele momento da Lemúria. E continua aqui o livro. Os Barishards, ou seja, os Senhores da Lua, e o Manu da Terceira Raça tinham feito o possível para levar entidades ao ponto em que se pudesse acelerar o germe da mente e operar a descida na matéria da alma. Todos os retardatários tinham sido já empurrados, auxiliados a se manifestarem. Já não havia no reino animal ninguém capaz de elevar-se até o nível de humano. A porta, a passagem, né, só seria fechada para os novos imigrantes do reino animal que demandassem o humano quando já não se vissem candidatos capazes de atingir o nível dos homens sem a repetição do tremendo impulso que só pode ser dado uma vez na evolução de um esquema planetário em seu ponto mais central. E é esse impulso, ouvintes, que será o tema do programa dessa noite, pois ele trata exatamente da implantação no nosso planeta da grande hierarquia da sabedoria e da compaixão, aquela que é conhecida entre os cristãos como a comunhão dos santos, entre os budistas como a sangha, e para os esoteristas é a grande fraternidade branca, aquela que realmente comanda os eventos espirituais no planeta e que luta e que com seus braços fortes impedem que a nossa Terra mergulhe totalmente nas trevas da ignorância e da materialidade. É sobre esse tema que nós vamos abordar extensamente nesse programa, que já falamos em outro programa sobre a presença do grande chefe da hierarquia. E hoje vamos abordar de novo esse ponto. E esses seres, ouvintes, vêm do planeta Vênus. Vênus, que é, juntamente com a Terra, integrante do sistema solar interior. São quatro planetas conhecidos pela nossa astronomia e um quinto que ainda não foi observado porque não está no plano físico. O sistema solar interior é composto por Mercúrio e, mais próximo do Sol do que Mercúrio, existe o planeta Vulcano, que na verdade é o planeta que deveria ocupar o lugar do Sol na astrologia, uma vez que o Sol não é planeta, mas é de certa forma observado assim na astrologia, bem como a Lua, que também não é planeta, é um satélite, mas que é muito considerado também na astrologia. Vulcano, Mercúrio e Vênus, que nós estamos aí observando, juntamente com a Terra e Marte, formam o grupo de planetas que está extremamente próximo ao Sol. São planetas, aqueles que são físicos, que são Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte, são planetas rochosos, que têm atmosfera, têm normalmente campos eletromagnéticos e têm núcleos de metais pesados, normalmente incandescentes e que giram rapidamente. Vênus é um planeta que não pode, ouvintes, abrigar nesse momento a vida física, pois a temperatura física de Vênus é superior a 400 graus Celsius. É um ponto de temperatura acima daquele que leva o chumbo a se liquefazer, acima do ponto de fusão de vários metais. E a atmosfera é totalmente contaminada ou composta de ácido que flutua com nuvens ao redor de Vênus, o que nos impede de observar a superfície do planeta Vênus com os nossos telescópios. Mais uma série de sondas, desde a Terra, tanto dos Estados Unidos como da extinta União Soviética, foram enviadas a Vênus, como a sonda Mariner 10, como a sonda Venera, que inclusive por alguns minutos esteve flutuando na atmosfera de Vênus até que fosse destruída, e também os Estados Unidos mandaram a Pioneer a Vênus e também a sonda Magellan. Todas essas sondas, e Magellan muito especialmente, pois fez um mapeamento por radar da superfície de Vênus, nos revelaram um mundo que atualmente não pode ser habitado materialmente, devido à alta pressão, devido a uma atmosfera densa, com materiais sufocantes e corrosivos. Mas exatamente essa alta temperatura de mais de 400 graus que Vênus tem é, ouvintes, adequada à vida espiritual que está ali, pois Vênus é o planeta mais avançado em termos de consciência da sua humanidade dentro do sistema solar. Vênus já se encontra toda uma cadeia planetária adiante, por exemplo, da cadeia terrestre. E a sua humanidade é atualmente composta, em sua maioria, por seres que nós consideraríamos mestres de sabedoria. E quando nós observamos Vênus nos céus, ouvintes, também nós ficamos maravilhados, pois Vênus brilha como uma estrela. É o terceiro objeto mais brilhante do firmamento. É, o Sol é o primeiro, a Lua é o segundo, que reflete a luz do Sol, e o terceiro objeto mais brilhante do céu é Vênus, a estrela vespertina, ou, quando ele aparece antes que o Sol nasça, a estrela matutina. E sempre essa estrela foi tida pelos espiritualistas, pelos ocultistas, pelos místicos do passado como a estrela da iniciação. E não por acaso nós encontramos no 22º capítulo do Apocalipse, que é o último livro, o último capítulo da Bíblia, no Apocalipse, na visão de São João, lá Jesus menciona: eu sou a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus assim se integra naquele grande hall dos mestres ascensionados, os mestres que atingiram a iluminação e que dependem todos dessa grande consciência, ouvintes, que nós vamos falar um pouco mais aqui com relação à nossa Terra. Pois a Terra, ouvintes, até esse ponto que nós estamos abordando hoje, tinha aqui a presença de mestres provindos da cadeia lunar, os chamados Barichards ou os Pitris Lunares, mas nós não tínhamos organizado no planeta a espiritualidade e nem a própria civilização. E o livro Sistema Solar nos fala da chegada desses senhores de Vênus. Escolheu-se para esse momento da chegada desses seres um grande evento astrológico, quando ocorreu uma colocação especialíssima de planetas e a posição magnética da Terra era a mais favorável possível. Isso aconteceu 16 milhões e meio de anos atrás. Nada mais havia para ser feito, a não ser o que eles, e o eles aqui com E maiúsculo, pudessem fazer. E entre aspas, o livro aqui menciona: então, com o poderoso troar da veloz descida de alturas incalculáveis, rodeados de massas ígneas que enchiam o céu com ardentes línguas de chamas, fugiu no espaço aéreo o carro dos filhos do fogo, os senhores da chama de Vênus. Ou seja, ouvintes, esses nossos irmãos da cadeia venusiana aportaram na Terra com aquilo que modernamente nós diríamos ser um disco voador, ou seja, uma grande carruagem de fogo, assim como nos descreve o livro de Ezequiel na Bíblia, pois é realmente algo muito, muito poderoso. E estamos mostrando algumas imagens que podem ilustrar, ouvintes, apenas artisticamente, graficamente, o que foi esse monumental momento da evolução do nosso planeta, a chegada dos senhores de Vênus. E repetindo, com o poderoso troar da veloz descida de alturas incalculáveis, rodeados de massas ígneas que enchiam o céu com ardentes línguas de chamas, fugiu no espaço aéreo o carro dos filhos do fogo, os senhores da chama de Vênus. Deteve-se pairando sobre a Ilha Branca, localizada no mar de Gobi. Verde era ela, e radiosa com uma quantidade incalculável de flores fragrantes. A terra oferecia o que tinha de melhor e mais belo para receber o rei que chegava, o grande ser conhecido como o rei do mundo, Sanat Kumara, com seus três assistentes e sua corte de auxiliares. Com essa espaçonave, ouvintes, chegaram à Terra aquele que é chamado o rei do mundo, seus três grandes assistentes que estão no nível de Buda e cerca de 100 grandes seres que são todos grandes iniciados, grandes mestres da fraternidade venusiana, que vieram, ouvintes, a serviço do quartel-general da inteligência de todo o sistema solar, auxiliar a evolução espiritual da Terra. E só com esse intuito, pois obviamente que eles não desejam subjugar a população da Terra, mas sim, como eles já ultrapassaram esse ponto da evolução, ajudar, ouvintes, a acelerar a espiritualidade no nosso planeta. Provavelmente retribuindo um auxílio que eles receberam de outros seres, pois como no universo, como na nossa vida cotidiana, sempre aquele que é auxiliado, se lhe pede que no futuro também retribua auxiliando a outros. E assim, nós vemos que o planeta Terra recebeu esse grande auxílio. E a Terra, a partir daquele momento em diante, ouvintes, jamais foi a mesma. Pois a partir daquele momento, o nosso portentoso planeta passou a contar também com a espiritualidade ativa. E a carruagem de fogo, ou The Chariot of Fire, como ficou famoso aí no filme, a carruagem de fogo, a espaçonave dos grandes mestres de Vênus, aportaram sobre as montanhas dos Himalaias até a região que naquela época era o grande oceano e a grande ilha onde estava a cidade das portas de ouro, que era a Shambhala materializada, aonde até os dias de hoje, não mais no plano físico, mas agora nos planos espirituais, ainda se encontra a capital espiritual do nosso planeta. E o livro O Sistema Solar também nos diz sobre a corte que veio junto com o grande iniciador único Sanat Kumara. Essa corte já foi descrita em capítulo anterior, bem como a maior parte do que se sabe a respeito do rei do mundo e de sua obra deste mundo. Só se faz mistério, portanto, recapitular e ampliar o que foi dito, com uma referência especial à época da história do mundo que agora estamos estudando, que é exatamente o aparecimento, ouvintes, o término da terceira grande raça, a Lemúria, e o começo da quarta grande civilização, da quarta grande raça, que foi a Atlântida. E isso nós vamos estudar com mais calma no segundo bloco do nosso programa de hoje, ouvintes, aonde nós teremos aqui a oportunidade de estudar mais, ouvintes, sobre o que é essa fraternidade de adeptos, de mestres que estão aqui na Terra para auxiliar a nossa evolução. Se ela não existisse na Terra, nós não estaríamos aqui, ouvintes, nem como seres civilizados e nem como seres espiritualizados ou religiosos, pois tanto a civilização como a religião, as ciências, a filosofia, a organização humana como nós conhecemos, na verdade foi implantada pelos chamados reis divinos, não como as monarquias modernas das últimas centenas ou milhares de anos, mas sim como elas o foram no passado. Nós vamos passar uma vez mais sobre essa temática. Mas o nosso primeiro bloco do programa está terminando agora, e agradecemos muito aí a audiência aí daqueles que estão nos ouvindo pela rádio e também dos amigos que estão nos assistindo pelo nosso canal da Ustream, ao vivo ou então nas gravações no site da Loja Esotérica Virtual, ou também nos discos, nos DVD-ROMs que serão distribuídos com esse áudio, com esse vídeo, também pelo nosso canal do YouTube. Fiquem agora, ouvintes, com o convite da Loja Esotérica Virtual. Venham se associar, venham nos apoiar para que esse trabalho e outras iniciativas continuem a ter recursos, a ter energia material, ouvintes, para fazer esta obra que é realmente espiritual, trazer informações para a cultura de todos nós, para que nós estejamos cada vez mais esclarecidos sobre a nossa natureza espiritual. Agradecemos muito o seu patrocínio. E voltaremos num instante com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sempre aqui falando com vocês, nesta nossa fase do nosso programa, sobre o livro O Sistema Solar. E estamos hoje falando sobre a chegada dos mestres que implantaram na Terra a grande fraternidade branca. E o livro O Sistema Solar nos fala exatamente dessas grandes entidades espirituais, principalmente a do seu líder, que é uma consciência planetária, o verdadeiro chefe da fraternidade branca nesse planeta. E o livro Sistema Solar continua aqui. Como vimos em A Doutrina Secreta, mencionou-os dizendo que eles projetaram a centelha na mente, nos homens mentecaptos, ou seja, com mente limitada, despertando-lhes o intelecto. Isso quer dizer que eles agiram como estímulo magnético. Brilharam sobre as pessoas como o sol brilha sobre as flores e as atraíram para si, permitindo-lhes assim desenvolver a centelha latente e individualizar-se. Helena Petrovna Blavatsky refere-se a alguns filhos da mente que encarnaram entre as pessoas a que prestavam sua ajuda. Os senhores da chama, como ficaram assim conhecidos, não encarnaram entre os homens da maneira comum, pois os seus corpos foram criados com o poder oculto, ao contrário dos mestres da lua. E Helena Blavatsky aludia aqui aos Barichards que penetraram em corpos humanos comuns e assim, por algum tempo, fizeram parte da raça humana. Não fora a bondosa ajuda que nos prestaram esses grandes líderes, e o mundo seria hoje um lugar muito diferente. Sem eles, não só milhões que se tornaram humanos sob o seu impulso continuariam no reino animal, mas também todo o resto da humanidade estaria muito menos adiantada do que está hoje. Pois, ouvintes, a grande função dos mestres da cadeia venusiana era a de implantar o aspecto mental na humanidade, coisa que não existia. A humanidade era exatamente como descrevem até hoje os livros da ciência, os filmes de ficção que tentam representar a humanidade antiga como seres realmente totalmente primitivos, selvagens, perambulando sobre o planeta sem ter sequer uma linguagem formada, sem sequer ter uma civilização como assim nós a conhecemos. E foram exatamente os senhores da chama que materializaram os seus corpos aqui e começaram a ter uma vida física, que se transformaram nos primeiros civilizadores da humanidade, e foram eles que criaram exatamente a tradição dos reis divinos. Essa tradição, ouvintes, não é algo da cabeça de governantes antigos, pois os primeiros reis divinos que praticamente ensinaram tudo aos seres humanos eram realmente divinos no sentido que eram seres iluminados interiormente. E essa chama da mente, que faz com que eles sejam chamados senhores da chama, é porque o seu brilho mental era tão grande que, assim como numa única fogueira, numa única chama, numa única vela, milhares de luzes de velas podem ser acesas com a sua chama interior, eles despertaram no ser humano a capacidade mental. Pois toda essa ronda que nós estamos vivendo deveria ser dedicada apenas ao desenvolvimento das emoções. Então, aquela vida animalesca, aquela vida selvagem, se não fosse essa intervenção, ela teria inclusive prevalecido. E como menciona aqui o livro, milhões e milhões de animais conseguiram também passar para o nível humano, exatamente por esse impulso gigantesco que foi dado pelos senhores da chama, os senhores de Vênus. Então, a eles nós muito devemos esta grande dádiva, ouvintes, não do nosso corpo físico, que é proveniente dos mestres da cadeia lunar, mas a nossa consciência está totalmente ligada com os senhores de Vênus. Daí que há o culto da estrela Vênus, da sua brilhante estrela de cinco pontas, que é o seu símbolo, a estrela da iniciação, que é a posta sobre as auras de todos os verdadeiros iniciados desse planeta. E o livro aqui continua. Como a quarta ronda se destina especialmente ao desenvolvimento do princípio do desejo, ou seja, de cama, da emoção no ser humano, só na quinta ronda deveria o homem dedicar-se ao desenvolvimento do intelecto. Em virtude, porém, do estímulo dado pelos senhores da chama, o intelecto então passou a ser consideravelmente desenvolvido. E assim estamos, portanto, uma ronda inteira à frente do ponto em que estaríamos se esse auxílio não nos tivesse sido prestado. Já vimos também que eles trouxeram também algumas outras dádivas para a Terra, alguns seres e algumas substâncias que aqui não existiam, como, por exemplo, as abelhas ou também as formigas. São dois tipos de seres que se organizam de uma forma coletiva que não é comum na Terra. E também a grande dádiva do trigo é outro presente dos senhores de Vênus que nos trouxeram essa substância e esses seres. Até a vinda dos senhores da chama, os carregamentos do Nirvana, onde estavam as almas dos seres da cadeia anterior, chamado Nirvana Intercatenário, haviam chegado separadamente essas almas até aqui, tendo então a fecundidade aumentado depressa. Como tudo mais, foram necessárias frotas numerosas para trazer as almas que vinham habitar esses novos corpos. Estas chegaram em grandes quantidades, ao passo que outros de tipos inferiores tomaram posse de todos os animais com germes de mente individualizados por ocasião da chegada. Fizeram assim os senhores da chama no momento, aos milhões, o que agora fazemos com longos cuidados, unidade por unidade. Pois o processo iniciático que existe no planeta, ele trabalha com indivíduos, enquanto que os senhores da chama trabalharam e trabalham com a coletividade. Os senhores da chama chegaram a Terra em meados da terceira raça raiz, após a separação dos sexos. E faz parte do plano de Deus, do Logos Solar, que a humanidade, em certa fase da sua evolução, comece a guiar-se por si mesmo, em lugar de continuar dependente de entidades de outras evoluções. Por conseguinte, todos os futuros Budas, Manus e Mestres serão membros da nossa humanidade, já que os senhores de Vênus tendem, ouvintes, a voltar para os seus respectivos mundos. E o livro também fala que a época da publicação desse livro, que é do início do século XX, que o número de adeptos ou mestres que conservam corpos físicos no intuito de ajudar a evolução do mundo era, aquela época, cerca de 50 ou 60 no máximo. E hoje eu creio que esse número é muitíssimo maior. Eu estimo que deve haver por volta de 300 a 400 mestres de sabedoria que fazem parte da Grande Fraternidade Branca, auxiliando a evolução do nosso querido planeta Terra, ouvintes. Mas o grande personagem dessa intervenção, podemos dizer assim, que aconteceu no nosso planeta, é aquele que artisticamente nós estamos aí representando para vocês, o jovem das 16 primaveras, ouvintes, Sanat Kumar, Melquisedeque, o grande rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, como nos diz a Bíblia, o grande iniciador único, o grande ser, ouvintes, que é a origem de todos os grandes sacramentos, de todos os grandes rituais espirituais, benéficos, obviamente, que existem por toda a humanidade. E toda verdadeira iniciação verdadeira que é concedida nesse planeta só pode vir por seu intermédio ou dos mestres que estão ligados a ele. E o capítulo anterior que foi mencionado, né, que foi o capítulo 19 aqui desse livro, nós já passamos por esse ponto, temos aí um programa todo sobre ele, mas vale a pena repetir aqui o que foi dito. Em nosso globo, a Terra, há um grande dignatário que chegou exatamente nesses 16,5 milhões de anos atrás. Esse grande dignatário é conhecido como o Senhor do Mundo, o grande iniciador único, que representa aqui na Terra o Logos Solar, o Verbo Solar, a vontade de Deus, e tem o controle absoluto de toda a evolução registrada nesse planeta, não só da humanidade, mas também dos reinos animal, vegetal, mineral e elemental, mas também é dos grandes reinos não humanos, dos espíritos da natureza e dos anjos, ou devas, como chamam os hindus. Ele não deve, evidentemente, ser confundido com o espírito da Terra. Podemos imaginar o Senhor do Mundo como o verdadeiro rei desse planeta, que tem sob o seu comando ministros encarregados de diferentes departamentos. Ele é também chamado Sanat Kumar, o jovem de 16 primaveras ou verões, que na verdade cada uma dessas primaveras ou verões significa 1 milhão de anos que ele já está aqui, pois ele já está no nosso planeta há 16,5 milhões de anos, também chamado o jovem virgem eterno. E a palavra Kumara, do termo Sanat Kumara, significa o príncipe ou o regente. E juntamente com outros, veio ao globo terrestre, procedente então do esquema venusiano de evolução, no meio da quarta atual ronda, no meio da terceira raça raiz, a raça lemuriana. E as finalidades da sua vinda até o nosso planeta foram as seguintes. Primeiro, acelerar a evolução mental. Segundo, fundar a hierarquia oculta sobre a Terra. E terceiro, assumir o governo do globo terráqueo. E juntamente com Sanat Kumara vieram três grandes seres, também chamados Kumaras, seus discípulos, que servem como lugares tenentes ou assistentes deste primeiro. Esses três Kumaras que vieram com ele encontram-se no nível do Buda e são chamados Budas Pratyeka. Estão destinados a serem nossos três senhores do mundo quando a humanidade ocupar uma outra esfera, pois há três senhores do mundo em cada período mundial. E o atual detentor desse cargo já é o terceiro. Também com Sanat Kumara vieram 25 ou 30 mestres de ordem altamente graduada, com cerca de 100 seres humanos da humanidade de Vênus que vieram também com ele. E essa trupe, ouvintes, vieram ao nosso magnífico planeta auxiliar a nossa humanidade. E a sua função era ocupar, né? A maior parte deles só esteve na Terra durante o período crítico da nossa história. E restam ainda uns poucos para ocupar os cargos mais altos da grande Fraternidade Branca, até o momento em que os homens da nossa própria evolução tiverem ascendido a tal altura que lhes permita dispensar os seus augustos visitantes. E como se diz no Catecismo das Escolas Ocultas, dos sete homens virgens ou Kumaras, quatro se sacrificaram pelos pecados do mundo e pela instrução dos ignorantes, e ficarão conosco até o final do Manvantara atual. Conquanto invisíveis, estão sempre presentes. São a cabeça, o coração, a alma e a semente do conhecimento imortal, ou Jnana. Nunca esses seres, ouvintes, são mencionados assim publicamente, mas como nós estamos passando exatamente sobre esses conhecimentos, nós estamos os aqui mencionando. A sua chegada, ouvintes, ao planeta Terra há mais de 16 milhões de anos atrás é realmente notável, porque aqueles que aqui se encontram estão com o mesmo corpo daquela época. Os seus corpos espirituais foram criados pelo poder da vontade, o chamado Kriyashat. E a sua residência, a sua morada, foi e é a imperecível terra sagrada, onde brilha permanentemente a estrela flamejante, símbolo do monarca da terra, o polo imutável, a cuja volta gira sempre a vida do nosso planeta. A vida espiritual, diga-se de passagem. E assim, ouvintes, nós abordamos com vocês, uma vez mais, esse tema muito encantador. Só falta nós falarmos alguma coisa mais sobre a própria estrutura da fraternidade no nosso planeta, pois nós também já passamos isso aqui, mas nós vamos passar rapidamente para que fique graficamente registrado e sobre como funciona a fraternidade oculta no nosso planeta, que é nos seus níveis mais simples, ocupados com indivíduos que têm as primeiras quatro iniciações da fraternidade branca. E os mestres da fraternidade branca se dividem pelos sete grandes raios que emanam da própria divindade solar. Então, até a quarta iniciação, nós temos os grandes iniciados. Os mestres, na tradição oriental, são chamados de adeptos, porque adepto quer dizer aquele que obteve. Ele não é simplesmente o aderente de alguma coisa. O mestre é aquele que obteve a sua libertação do nível humano da evolução. E por isso, também eles são chamados de adeptos à seca. Mas a estrutura da grande fraternidade branca vai além. Além dos adeptos à seca, existem os Chohans. Chohan, que é uma palavra sânscrita, significa senhor. São sete mestres que são mestres dos sete raios divinos, do primeiro até o sétimo raio. Acima dos Chohans estão aqueles seres que têm a sétima iniciação, que no caso do nosso planeta são o Manu, que trata da evolução física e é um mestre do primeiro raio. Existe o Bodhisattva, o chamado o instrutor do mundo, que trata com a religião e todo o ensinamento do planeta, e é conhecido no Oriente como o Senhor Maitreya, e para nós no Ocidente chamado o Cristo. E do terceiro até o sétimo raio reina soberano um mestre chamado Maha Chohan, ou o Grande Senhor, pois ele tem que trabalhar com todos os aspectos dos raios, do terceiro até o sétimo raio. E acima dele, chamados grandes iniciados da sétima iniciação, que são o Manu, o senhor da civilização, o Bodhisattva, o instrutor do mundo, e o Maha Chohan, mestre dos mestres, na oitava iniciação encontra-se um único filho da nossa humanidade, que foi o príncipe Siddhartha Gautama, o único a ter chegado exatamente nesse nível. E lá também, nesta longínqua oitava iniciação, ouvintes, para nós que estamos aqui embaixo, ainda olhando para os picos do Himalaia, na oitava iniciação estão também os três pratiekas budas, os três kumaras que vieram de Vênus, juntamente com o rei do mundo. E obviamente que na nona iniciação está o senhor do mundo, o Sanat Kumara Melquisedeque, que não faz parte da nossa própria humanidade. Ele faz parte da humanidade venusiana e ele fez esse tremendo sacrifício para auxiliar a nossa própria evolução. Aqui não vai ser mostrado, mas há um ser acima de todos esses, que é um grande vigilante silencioso, aquele que observa silentemente todo o processo iniciático do começo até o fim da vida em um planeta. E Assim, ouvintes, está constituída a grande fraternidade branca no nosso sistema. E os grandes iniciados do planeta estão todos ligados com esta estrutura, e o poder que vem de Deus é distribuído pelos iniciados, pelos sacerdotes, pelos grandes hierofantes, aqueles que têm, ouvintes, a permissão de distribuir as bênçãos e o poder de Deus para transformar as consciências dos homens. E todos aqueles que buscam, ouvintes, se quiserem fazê-lo da forma mais adequada, tem que buscar, ouvintes, os mistérios. Os mistérios sagrados da antiguidade, que estão todos ligados ao grande iniciador único, a Sanat Kumara. Então nós encontramos essa porta no cristianismo, no budismo, no islamismo, encontramos nas verdadeiras sociedades secretas, na Rosa Cruz, na maçonaria e em outras ordens, ouvintes, que foram fundadas por verdadeiros iniciados. Antes de nós ingressarmos em qualquer ordem, nós precisamos primeiro, ouvintes, em qualquer ordem ou em qualquer religião, verificar se ela mantém uma linha iniciática que a liga até os mistérios antigos. Pois esse poder sacramental, esse poder sacerdotal, ele tem que ser mantido. O indivíduo não pode chegar, ouvintes, na frente de um microfone, como nós vemos por aí, e se auto-intitular sacerdote, se auto-intitular bispo ou chefe de uma organização, de uma seita ou de uma ordem esotérica e sair fazendo iniciações por aí. Primeiro, ouvintes, ele tem que ter cursado os níveis inferiores, pois uma das características dos grandes mestres, ouvintes, é que o mestre pode reconhecer um ser simplório que ainda não tem o conhecimento, porque o mestre já o foi. Agora nós, ouvintes, que somos meros ignorantes aqui tentando, tateando a porta externa do templo, nós não somos capazes, inclusive, de reconhecer quem que é o mestre. Então, ouvintes, a nossa recomendação final é estudo, discernimento, muita precaução. Procurem sempre estudar muito detidamente os passos que vocês vão dar na espiritualidade, porque muitas vezes custa caro, ouvintes, não só monetariamente, mas caro em tempo, em esforço e energia que nós empregamos para fazermos um caminho dentro de uma organização. Se essa organização não for válida espiritualmente, nós estaremos jogando nosso tempo, nossa energia, o nosso dinheiro fora. Pois, como diz a Bíblia, aquele que constrói sobre a areia, ouvintes, vê a sua casa desabar quando vem a chuva. Por isso é preciso, ouvintes, procurar a rocha firme da sabedoria, da tradição, da verdadeira espiritualidade. E a rocha eterna sobre a qual se assentam todas as verdadeiras tradições nesse planeta é a ordem de Melquisedeque, a ordem que está por trás dos verdadeiros mistérios iniciáticos desse planeta. Procurem, ouvintes, sigam a sua intuição e vocês encontrarão e terão oportunamente a condição de verem a estrela da iniciação brilhar. E, ouvintes, o avançado da hora nos faz aqui, nos obriga a concluir mais esse programa. Programa Lux Esotérica de número 299. Eu acredito que na próxima segunda-feira nós estaremos aqui com muita felicidade levando para vocês o programa Lux Esotérica de número 300. em pouco mais de 2 anos, já transmitimos mais de 300 horas de programas para vocês e espero que tenha sido de alguma utilidade e que novos horizontes, que novos caminhos, novas perspectivas tenham se aberto, queridos ouvintes, telespectadores, amigos, amigas, irmãos e irmãs, estamos caminhando juntos nesta jornada. E conclamo a vocês todos, vamos nos unir uma vez mais em meditação, procurando, queridos ouvintes, nos ligar a essa verdadeira tradição, ouvintes, cuja chave de tudo é a chispa divina que brilha nos nossos corações. Vamos, ouvintes, nos interiorizar. Vamos recolher a nossa consciência, fechando os olhos e uma vez mais percebendo o nosso batimento cardíaco, a vida que pulsa nos nossos corações. E com o poder da nossa mente, visualizemos ali dentro a chispa divina, a luz inefável, a luz oculta, esotérica, que brilha dentro dos nossos corações. Visualizemos e façamos essa luz se expandir, que é a irradiação da luz da nossa joia dentro dos nossos corações, brilhe sobre o nosso corpo, interpenetre todos os nossos órgãos e preencha toda a nossa consciência, todo o nosso ser, iluminando, harmonizando, curando e pacificando todo o nosso ser, harmonizando dentro e fora dos nossos corpos. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém. Assim seja, ouvintes, que esta espiritualidade, essa chispa que está dentro de cada um de nós, brilhe cada vez mais sempre que nós a invocamos. E que a espiritualidade seja parte da nossa vida cotidiana, queridos e queridas ouvintes, pois o nosso programa Lux Esotérica está a serviço dessa busca, sempre procurando, ouvintes, maiores conhecimentos, informações que preencham a lacuna da nossa cultura, sempre rumo a uma vida mais harmonizada, uma vida mais integrada, fraternal com todos os seres, com todos os irmãos e irmãs da nossa humanidade. Mais uma edição do programa Lux Esotérica termina aqui, ouvintes. Nos despedimos de todos vocês, desejando um ótimo fim de noite, um bom descanso. Aguardamos vocês nas próximas edições. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. E obrigado também a todos que estão nos acompanhando nas gravações e também nos nossos canais da Ustream, do YouTube. Um grande, ouvintes, fraternal, mas verdadeiro ouvinte, sempre muito carinhoso, muito enternecedor para todos vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência, por todo o prestígio, carinho. E finalmente, ouvintes, fica aqui o abraço de Osmar de Carvalho, coordenador da Loja Esotérica Virtual, também apresentador aqui do programa Lux Esotérica. Até a próxima.